devagarinho aquele antigo mecanismo. E o parque explode em mim, promete mil atrações. O meu sangue, a montanha russa, meus temores, o trem fantasma. Roda, roda e eu, gigante, encosto a mão na lua do céu. Domador audaz dos cavalinhos do carrossel. Entre crianças felizes, foguetes, balões de gás, sinto em tua boca gosto de nunca mais. Assassino, o ciúme de olhos de menino e mãos de ancião. A nós dois no museu de cera, nosso amor, circo dos horrores. Eu, o conde, o médico e o monstro morto em plena aurora. E você, vampira, já desfeita em nuvem de pó. Felizes, foguetes, balões de gás, sinto em tua boca gosto de nunca mais. Mistura de algodão doce, pipoca, hortelã e anis, com o fel do tempo, artista que não.